Nossa vida está neste lugar. Alguns já se foram, nós ainda estamos. Cada despedida te leva um amor. Mas uma ferida ficará marcada. Juntos da sacada dizemos adeus. São pura magia.